366, Sierra Victor 366, RNAV da 10, informaria estabilizada. Está 219, obrigado. Está 20, setor de desvio? Foi apenas 5 graus aqui, já está voltando ao de tato, para liberar uma formação como hoje. Gente, da presente, vou encerrar a Vitor 366, tem condições? Positivo, na presente tem condições. Direto, encerra a Vitor 366 e a descida? Nível 070. Até o 70 agora, obrigado, 62. Quadro autorizado de decolar para o 190, né? Sou no 40, grau 08, 90. Livre decolagem, para o gol no 884, da 190. Linha 7106, informa o tráfego posição de 10 horas, 2.8 milhas, rumo nordeste, cruzando 9.100 pés para o nível 070, um Bravo 737-800. Ok, o centro está com uma situação aqui. Passando agora o setor. A linha 7106 é reautorizada, desse se mantenha 2500 pés. Ok, autorizado, obrigado. Doutor, já vai com o Juliette Golfo? É com o Juliette Golfo, prossigo. Autorizado a sessão? Autorizado nível 080, com o Juliette Golfo. 080 para Eletro, mantendo para lá. Para Eletro. Querem? Direto Eletro da presente. César, no eco, autorizado acionar report tag. Pois não, report para decolagem. Acionar para o César, César, no eco, report fora do solo, decolagem por conta e risco de mar. O vento no aeródromo é 150 graus 099. Não informa o tráfego no setor. Report fora do solo. Bom, no 884 decolou os 28, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208 ou no 884? Ou no 884, boa tarde. Ou no 884, contato radar, suba nível 230, direto Jamo. Direto Jamo 230, no 884. Autorizado, prosseguir direto para Itapuã. César, no eco, autorizado o cruzamento de imediato sobre a final 1-0. Informa o tráfego aproximando de Duna, agilizando o cruzamento. Reporte livrando o final 1-0. Agilizar, de imediato, Sierra do eco. Passaria do 2231, no ciente, complete a aproximação. Chantorre no 8, decimal 9. Ou no 895, com a torre, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. É o 2231 no Passaredo, estabilizado, final da RNAV da 15. Passaredo 2231, continua a aproximação, reporte passando externo. Porta areia e passando externo. Exatamente. 3367, show controle Salvador, show de identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0, no 5, chegada a bomba de 11. Posição, chegada BOMF, então 3367. Chegada BOMF, descendo para 4 mil pés, rotando 0, Thiago. Setor sequenciamento, curva esquerda para 360, seu limite é radial 270 do VR Salvador, em caso de falha de comunicações. Peço uma navegação para o Sierra Victor 366, completa a RNAV, pistola 0. Ok, vamos lá por partes. Então, esquerda na proa 360, limitado pela 270, descendo para 5000. O azul 4462. Correto. Sua direita não interfere com a sua aproximação. Ah, ciente, temos uma irmã. É, obrigado. Sérgio 2231, tráfego adicional, Boeing 737, iniciando rolagem na zero. Ciente, na sua escuta. Leco, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Horário 1, cega. Oi, Salvador, boa tarde. Tá 3193, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3193, mantém ponto de espera. Mantém. Tem condições de incrementar até próximo 5, Serra Vista 366? Ok, tá matando 140 aqui, 141 no solo até o Serra Vista 366. Vai chamar quando atingir o ponto. É, o livre pouso na 10-2231 no passarela. Poxa. A chama, sou permanente, que é a doença. Serra Zulu, confirma as intenções de voo. Parou, sobrevoo, fala da barra, 7 histórico, Iguatemi e regressa para Rimacha. Gente. Salvador, boa tarde, gol 1256, cruza 1800 pés. Gol 1256, contato radar, subou 370, direto Jambo. Direto Jambo para o 370, gol 1256. Gol 620, final da RNAV, passou 366. Gol no 884, voe Conde, gol no 884. Gol no 884, corte. Conde. Conde. Gol no 620, complete aproximação, chame torre, no 8, decimal 95. 895, boa tarde, até amanhã, 620. Controle, vai com o gerente. Dela CD com 280. Confirme, Lindo. Gente, o Eco Juliette Golf, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterno 28 decimal 8. 260-28-280-280, obrigado. O 256, solicita boa na proa 055 aproximadamente 60 milhas para desviar. 055 por 60 milhas desviando, ciente. Suba e mantenha nível 140 inicialmente. Manterá 140, vou 256. Zul 4462, novo limite, a radial 280 do VOR Salvador. Limitado 280 agora, o 4462. Chame Solinho, 121 decimal 9. 1219, o passarei do 2234. Ali. Então, gol 1-6-2-0, autorizado, pouso 1-0, ventando 50 graus, 0-1-6. Pouso 1-0, gol 1-6-2-0. 3193, visual com o Boeing na final. Afirmo, 3193. Pois, pouso 09, autorizado, alinhar e manter 1-0. Após o pouso 09, alinha e manter 1-0, está 3-1-6. Restrito nível 2-1-0. 2-1-0, restrito, gol 1-2-5-6. Gol 462. 18 milhas para a posição, para o Serra Vitor 366, resuma a navegação na prova de Serra Vitor 366, desça para 250010, ajuste 1015, livre RNAV, aposta estabilizada, azul 4462. É, direita para o Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, 1015, vai chamar estabilizado, 4462. Então 3367, inicie redução 2209. Reduzindo 220, tá? 3367. Solo 360, libera direito, chame solo em 1209. Livrando 219, boa tarde, bom medo. Controle da Marinha 7106, bloqueando o S2-366. Gente Marinha 7106, complete a aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, pode reduzir agora com pouco, para fazer uma 720 mais. Reduzirá para quantos nós, o Marinho, 7106? 120. Gente. Controle, 3367 da TAN, desviou à direita por aproximadamente 10 milhas. Gente, o TAN 3367, reporte ao término de desvio, já aproando o Sierra Vitor 368. Informará no término, aproando 368. Apenas confirmando, proa 230. 230 é a proa aproximada. Meia chame centro Recife em 126.85, alterno 25.45. 265.2545, obrigado, amor. Zona 93, decolado 38, chama controle 1.2.8, bom voo. 208, obrigado. Dona Salvador, Marinha 7106, nacional de procedimento aeronave da pista 10. Marinha 7106, continue a aproximação, tráfego ainda 9, estado QNH 1015. Conforme autorizado, 3193. Salve conforme, está 3193. Patrulha, autoriza o 3367, igual 366 na presente. Negativo, mantém a proa, aguarde autorização. O 3367. Vai manter a proa 210 então. Ativou ao 368 inicialmente. Sim, senhor. 367, redução de velocidade para 1909, número 3 na aproximação. Reduzindo 3367, então. Salvador 256, voltando. Se você poderia repetir a frequência de Recife? 26, setor 126.85, confirme. 12685. Vou chamar, obrigado. Você vai desviar por quantas milhas, 3193? Aproximadamente umas 10 milhas aí. 10 milhas, após desvio, estou autorizando voar na proa de Leda, TAN 3193. Após desvio, Leda, TAN 3193. TAN 3367 indicada? Indicada, é reduzindo para 190, o TAN 3367. Azul 4462, velocidade indicada? 200, 200. 200, excelente. Na 367, cruzando 5.400 pés, tráfego precede a sua frente, sua posição 12 horas, aproximadamente 10 milhas, cruzando 3.900 pés, autorizado o procedimento RNAV. E a intenção é que siga como número 2, da 3367. Estamos sem 3367. 367 na proa do 368, descendo para 4000. Manda o Lê, delta 3193. Sim, delta 3193. Tá voando a posição Lê, tá? Sim, delta 3193. Após 368, está autorizado o procedimento, está 3367. No 3367, no 3, Carvetor 368, autorizado o procedimento RNAV da pista 120. Caso Carvetor 368, desça para 2003, ajuste 10, 125. Autorizado 0253, 367, tá. Terra Zulu Eco, mantenha isso contra o controle. Um pouco com fonte chiada. Você pode repetir a solicitação? Ok, 706, autorizado pela torre, aproxima para a principal e sai com táxi em Roja, já para o táxi E, para levar a principal. Gente, já autorizado o pouso, o vento é 160 graus, 079. Azul 4462, completo de procedimento, chega a torre 1, Runo 8, decimal 9. Runo, Runo 8, 9, 5, 4462. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, continua a aproximação, reporte passando externo. Agora não. Rono 0953366, agora pro ar, tá 3377. Centro histórico aprovado, hein? Vai ter meia baixa altura, mantendo 500 na altura permanente e a lua. Gente, Serra do Loeco, mantenha isso contato concreto. Considera o solo de 4-4, tá? Que você dá o fight militar à esquerda, agilizando, por gentileza. Matheus já tá livrando a principal já. Passou externo, baixado, travado. 4462. Do 4462, autorizado pouso 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Livre pouso, pistola 0, são 4462. Serra do Loeco, confirma posição agora, no momento. Neste caso, Iguatemi, senhora, a sintonizada prossegue para o setor norte, para prosseguir para Enrimar. O meu Serra Azul Eco da presente sintonizado para o norte. O tráfego agora no procedimento R9 da 120. Da presente, autorizado para o norte. Aprovado norte, está ciente do tráfego do Serra Azul Eco. 3367, tráfego 1 hora, 5 milhas. Agora estamos no Pro Norte, mantendo 510, o Robson 44. Gente, tá 3367. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 7, complete procedimento, chama a torre 1-8, decimal 95. 295, chama agora. 3367 da TAM, estabiliza R9. Bom, 1659 visual com Embraer na final. Visual, 659. Pode pousar a aeronave autorizada e manter 1-0. TAM 3367, continue a aproximação, número 2 em aproximação. 3367, TAM. Salvador, boa tarde, esse é 6327, ponto de espera número 3, pronto. 6327, mantém ponto de espera, boa tarde. Boa. Poxa, 6227, ponto de espera, ponto de espera. 6227, boa tarde, mantém ponto de espera. Do 4462, solo 47, libere direito, chame solo em 1-2, 1-9. Direito 219, azul 4462. Autorizado pouso no zero, vento 1-40 graus, 089. Livre pouso no zero, tá 3367. Salvador, muito boa tarde, tá 3618, 9 minutos para parar a unidade de vida para Salvador. 37 filme, mantém a posição. 59 decolou 49, chama controle em 1-2-0 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhores. Senhora 6227, após o pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Posso pouso do azul ali e manter pistão no zero, senhora 6227. 5.000 na proa de boa média, após boa média, 2.000 via 3.68. Controle, muito boa tarde, voo no 659, decola. Voo no 659, contatada na decolagem, suba via saída São Bruno, transição Boclo, para o nível de voo 360. Seneno para o 370, São Bruno, Docle, transição, voo no 659. Libera direito, chama o solo em 1-2-1-2-1-9. Thiago, leva mais 2 minutos para a pousa. Serra, Azul Eco, chega da Torre 1, no 8, versão 95. 295, grato, papai. Fecha. Só novamente, é o Papa Romeu, Serra do Eco. Azul Eco, prossiga. 1 minuto para pouso, final em Imar. Azul Eco, reporte solo controlado, pouso por conta de risco em Imar, o vento no aeródromo é 140 graus, 08 nós. No controlado é Pantará. Ponte para a prova, Xanar 6327. Xanar 6327, autorizado, Daniel, mantém 1 no 0. Daniel, mantém a pista 1 no 0, Xanar 6327. Decolou 5-2, chama controle 1-2-0, decimal 8. Vamos ver. Ele para a torre, foi o Xanar 6327 que chamou. Critério do tráfego do setor a reportar. Motorista 190, esse critério do tráfego do setor a reportar. Se eu quero ingresso na terminal, chegou 40 milhas, Salvador. Chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, boa tarde. Contato radar de decolagem, suba via saída Coral 1 no Bravo para o nível de voo 180. Via Coral no Bravo, nível 180, possibilidade depois de 2 pés lá direto Coral? Aguarde. Aguarde. Tango Zulu, confirma o código que está acionando. Tráfego do setor para. Tráfego conhecido do setor para reforçar. Juliette Tango Zulu, mantenha corredor e chama no farol da barra. Manda através de Veracruz. Torre, muito boa tarde, Xanar 6355. Aproximando o ponto de espera, pronto. 6355, autorizado, Daniel, e mantém o 1-0. Acabamos de ficar aqui, eu preciso de 2 minutos de espera, se vocês já chamam vocês. Não, Desse via para 2000 pés, a lixa no 015, tá? Liberado das inscrições de altitude na posição ITAP. Perto do 90 controle. Ok, meu NMT Cruz, 100. Gente, o Papacango Eco, o 090 já voou visual na rota no setor? Gente, descida que prefere até o nível 050, vou ir na proa da posição BOMED. O Eco, o 090. Ah, afirmativo. Voando em condições visuais. Informo que estamos nos corredores via caixa preta. O Lander vai reportar caixa até o nível 035, informe ingressando via corredores em caixa prévia. É 227, no centro Recife, 1252-1, no alterno 1228-35. 1251, 1235, confirme. Pelo. Eu. 208, bom, bom. 208, Xanamea. 8. 1699-1, sua identificação, nessa linha chegada para o Bomed 1, para o nível de voo 080. 080, vai identificar. Controle Salvador, muito boa tarde. Chama 6355, passa 1800 pés. Isso é uma curva direita para evitar a formação. Isso, chama 6355, contato radar da decolagem, faz desvio, suba via saída São Rulo, transição ótima para nível de voo 360. Saída para o 360, salvo no Leda, ótimo. Quanto possível, Leda. Passa até o término de desvio. Presente, tem condições. O Xana 6355 autorizado, Leda. Leda 62, Leda. Controle o Xana 6337, você vai dirigir coordenar com criança de voo direto e o Corda presente? Aguarde coordenação, 6337. encontrou aí? Direto na Vila Lobos. Eu fui autorizado a ingressar corredores através de Veracruz, após Veracruz para seguir para Paris, através de Paris. Fui da pistola zero, informe estabilizado. Insaciente, após Veracruz, Paris. Foi solicitado através, reportado através de Veracruz. Estamos passando através agora. Ótimo, prossiga para através de Paris. Ingresso está no Zulu. Ingresso está no Zulu. Sou 3618, autorizado em LS, que foi tudo zero e ponto estabilizado. Vai lá. Xanebe 327, autorizado direto em Ilcov. Direto em Ilcov, presente, Xanebe 327, obrigado. É 918, deixa a via chegada Bomed 1 para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Via Bomed 1 para 2.000 pés, no 0 no 5, azul 69 no 8. Procedimento agora em uso é o ILS X-Ray da pista 120. Para realizar o ILS ou o RNAV? Eu prefiro manter no RNAV. Após ITAP, é possível voar a proa do Sierra Vitor 368 ou 366? No 6918, após ITAP, é autorizado Sierra Vitor 366, desceu para 02, confirmando para 25000 pés. Ajuste no 025. Após o ITAP, vai voar o Sierra Vitor 366, desce até 2500 pés, ajuste no 0 no 5, azul 69 no 8. Controle Salvador, Xanera 6327, de áudio de cima. Xanera 3... Confirme para o controle. Ou Xanera 6327. Salvador para Ideal de Altecida. 3168 na torre. Passando caixa prévia. Vamos lá. Xanega 327, 54 milhas do SBR Salvador, que já está encerrado. Chama o controle Ideal de 1 nesse momento. 1201, obrigado, boa tarde, até a próxima. Pitaco, voo 90, disparou no 500 pés, ingresse via corredores, vai voltar no pulo 7. Afinha, pode ser, vai descer para 1500 pés, voando para ali. O Papa tem o Juliette Tango Zulu para ingressar em Interlagos. Juliette Tango Zulu, sintonizado ingresso no corredor Interlagos, mantendo 1500 pés, já passa de jogo com o campo. Matará. Controle 3168. Estou 3168, consigo voltar para a torre? Negativo, não consegui falar, a frequência colecionada é remetida. Gente, então 3618, suba para 2000 pés, mantendo o proa. Mantenho o proa, 3068. 6 não consigo o contato para tu, hein? Ah, negativo, eu chamei 183, senhor, eles vão... Estava meio congestionado, você vai chamar de volta, eu não conseguia no frequente do controle. A frequência correta do receptor seria 118 decimal 95. Gente, 1895. Arremeteu em frente, aguardando instruções. Negativo, suba para 2000 pés, o TAN 3008 de acordo com a carta, aguarde vetoração para uma final ILS da pista na zero. 1895, gente. O azul 6918, desça para 2500 pés, autorizado procedimento à RINAVE, forme estabilizado. 2500 pés, autorizado procedimento à RINAVE, informará estabilizado, azul 6918. Então, ativa até a traça da sua esquerda, na sua posição 9 horas, cruzando 2800 pés, aproximadamente 5 milhas, não irá interferir com a sua aproximação. Ciente, azul 6918. Está com o azul 90 ao controle? Passiva, senhor. E a transporte de ferro? Nossa, negativa. Beleza, presente, vou ir na proa de Paripe, à sua esquerda. Eu traço da sua direita, sua posição 3 horas, 3 milhas, cruzando 6.900 pés. Bora lá para o azul. Novembro, já voa em Paripe, servente para 1.500 pés. Então, precisa descer até 1.500 pés. Então, passando através de Veracruz? É ponto. Através de Veracruz, está passando já, em mais 20 segundos. Isso, gente. Informe no através de Paripe. É ponto, Paripe. Eita, 3618, curva esquerda na proa norte, proa 360, limite 5 milhas. Esquerda 360, TAN 3618. É a posição 90 visual no setor? Afirmo totalmente. Gente, desça para 1.000 pés, desça para 1.000 pés, chama a torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamar a torre agora, está presente? Não adianta, estou precisando chamar a torre 118, decimal 95 e descida até 1.000 pés. Bom, meu pé, vai chamar a torre, galera. Eu, azul 6918, redução de velocidade para 180 nós, informe estabilizado. Reduzido agora 180 nós, reportará estabilizado, azul 6918. 23. 9, 4, 9, 3. Chega. Aeronave que arremeteu por causa de vento, mentira, alguma coisa assim? Não, negativo, teve um atalho aí na mudança de frequência, não conseguiu falar com a torre. E aí não e arremeteu. Tá ok, tá. Iniciando a decolagem. Obrigado. Obrigado. Turno 90 passando através do farol da barra. A sua escuta já. Possibilidade de proa 350? Passou só para 2.500 pés, é possível? 2.500 pés, né? A sessão até 2.500 pés, que a gente fica com 1.000 pés de separação, que é a separação regulamentar. Pode. Passou um aviso ó, com o aeródromo, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu em descida para 1.000 pés, mantendo-se em condições visuais. Chame a torre de Salvador em 1.18.95. Para 1.000 pés, 18.95, Juliette Tango Zulu. Tem a possibilidade de fazer uma espera no setor até aguardar a autorização de prosseguir para pouso. Direção de pouso. Tango Zulu. Evite a redução na medida do possível. Tango Zulu. 6118. É, tá 3018, tá sob vetor para sequenciamento. Curve à esquerda na proa 260. O limite magnético é no 30 do NDP Câmara. 260, confirma o limite? A magnética é no 30 de Câmara. 130 de Câmara, limite. Tá 3618. Informa que a gente veio de alternativa, senhor. Nós viemos de Ilhéus. Ótimo, a gente vai fazer o possível aqui para encurtar, só por informação. Obrigado. 698 estabilizou? Estabilizou, azul 698. E complete procedimento RNAV vista 1-0. Pelo Salvador, frequência 1-8 decimal 95. Completa o RNAV, frequência torre 1-895, azul 698. Controle azul 4423. Contato o radar na decolagem 4423, saída Arbor 1, transição Enem, transição até o nível 360 via saída Arbor. 360 via Arbor. É possível voar a Arbor, Elefa? Qual foi o perfil da saída inicialmente? Aguardando autorização. Sim, senhor. Ok, gente. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918, RNAV da 1-0. A 998 continua a aproximação, a autorização de pouso, bicho no zero. Aguarda, azul 6918. Só para o nível 360, azul 4118, aguarde transferência. Quem modulou? Identificação, vem na proa da posição 11 para a chegada bom, vem para o ponto de descida. Entendido que está no de descida, desça para o nível 050 na proa de bom, azul, correção, ponto de 5905. Azul 4118, proa de Vitor Uniforme, Papá, Kilo Oscar. Azul 4118, copiou? Copiou, Vitor Uniforme, Kilo Oscar. Deu ativo. Seria proa de Lúcio, no caso, né? Vitor Uniforme, Kilo, Papá, Oscar. É, já estamos voando nessa proa, passando 8000 em ascensão 360, a 25 milhas de Lúcio agora. Afirmativo, proa de VUP, ascensão nível 360. Precisa de reduzir até quanto? Quanto você precisa? 170 nós. Positivo, reduzindo 170. Está efetuando um desvio à direita agora, o azul 4118, proa 250, com uma 40 mil. Ah, visão é 78, decola o 04, chama o controle, frequência 120 no sinal 8. 1208, grata mesmo, uma boa tarde. Salvador, gol 1097, 0-0, gente, o 1097, mantém a posição. Aperte. Eco do 90, eu jogo pronto. Estou autorizado, final do 7, reporte, Lula, Aperte. Também, reporte na final do 7. Estou com o procedimento ILS aqui, o ILS operacional. Vai realizar o ILS ou o RNAV? Já preparou o ILS. ILS, gente. Vai, já usamos o possível. Curva esquerda agora na prova 130 em fato estabilizado. Esquerda 130 permanece estabilizado, tá? 3618. Batiu, só o projeto descida para 2 mil pés, a gente nos dando 5, dando 3.008. Afirmativo para 2 mil pés, 1015, esquerda 130, dando 3.008, para mais estabilizado. Correção, Azul 6918. Seu solo Azul no meio, chama 2119 só. 1219. O November já tem autorizado o pouso da pista no 7. Fique atento, o helicóptero da polícia está em sentido contrário, decolando paralelo à aproximação. Vai sair aí com a proa paralela até cruzar com o seu tráfego, por cima do Freio Santana. November está sendo o tráfego. Está com 3 milhas da final, já na final. Vicente, é o Gol 1097, autorizado a decolar, vento 120 graus, 129. Telecom é 010, Gol 1097. Zona do Solo, Nordeste, Guardião 01. Ciente visual contra a final. Guardião 01 já passou a final, então sai com proa Nordeste, exatamente. Primeiro, mantém essa proa para se afastar da final e aguarde transferência de comunicações. Guardando transferência, 01. November, corrigir a informação, o helicóptero vai para a sua esquerda já e saindo paralelo. November. Autorizado pouso no 7, vento 120 graus, 129. Pouso autorizado, November. Boa tarde, está 3618. Está 3618, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, bicho no 0. Guarda autorização de pouso, 3618. 1097, decola o Zulu 8, chama o controle, frequência do 2018. 1208, gol 1097. Livre de desvio? 17 do Aracaju? Autorizado de Jambu, azul 4778. Ele é autorizado Aracaju, Santos 4778. Autorizado Jambu, azul 4778. Desculpa, Jambu. Controle Salvador, 1097, passa 1400. 1097, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno, transição elétrica para o nível 360. Arboruno, elétrica, 360, 1097. Arboruno já passou em remarcha, no controle, frequência 120, décima 8. 120, décima 8, guardião Arboruno. 4423. Terceiro livro, November. Centro Recife 1260, alterno 128, decimal 8. Qual a primária, por favor? 125, decimal 1. Confirmando 126, decimal 0. Alterno 128, decimal 8. Ok, 260, 288. Controle Gol 1097, pode aprovar, elefa. Mantenha a saída do Gol 2097. Mantenho. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se sob regras de voo visual, reporte livrando a CTR. Reporte analisando a CTR, Guardião 01. Hotel. Então, 01, confirme o destino, se vai realizar pouso em Serra Brasileira Eco, o Fox Eco, Pedro de Santana, e qual o tempo de voo chegou de pouso? É, o destino final vai ser no Grupo Zulu, é o 35º Batalhão, de Infantaria do Exército. Qual foi a tua pergunta? Estimado de voo e estimado de pouso. É, tempo de voo 30 minutos, estimando o pouso a 1950. Vinte, Guardião 01, reporte livrando CTR. Contrário, livrando a CTR, Guardião 01. Então, 4778, chame o Centro Recife em 1265, alterno 1255. 1265, 1255. Passarindo 2231, autorizado ali a manter pistão no zero. Passar ali, mantendo no zero, 2231. Sou 3.008, solas 2-2, chama o 2-1 desse 1-9, solo. 2-1-9, obrigado. Passarinho 2-2-3-1, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1 no 0-0 graus, 8-9. Iniciando o passarinho 2-2-3-1. O golfe Oscar autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, vento 1 no 00 graus, 8 9. Passarinho do 2231, decola os 23, chama o controle, sequência 120, decimal 8. Chamar o 208, sabe que próxima zona de toque da 10 ali, tá, a pista parece que tá descalmando, tem um pouco de pedra solta ali. Ok, tô ciente, vou verificar. Obrigado. 3-2-2-3-1. Passarinho 2-2-3-1, contato radar da decolagem, subania saída Momo, transição VATAP para o nível 1-8-0. Momo VATAP 8-0-2-2-3-1. Canal 3-1-4 autorizado, Lema 3-1-0. Alema 3-1-0, canal 3-1-4. Controlador, 5905, mantenha 5 mil pés após Monf, dessa via chegada Monf para 2 mil pés, ajustando 0, 1 a 5. Via chegada Monf, 2 mil pés, 1.500 estados, controlador 5905. O senhor notar alguma alteração na corrida aí digna de reporte? Como informar a decolagem, o senhor me informa de volta. Afirmativo, reportaremos. Senhor 6314. Vento no 00 graus, 629, autorizado a decolar. Sente, livre decolagem 10, senhor 6314. O 0873-5, contato radar 61 milha oeste do VR Salvador, estado nível de voo 050 no PRO de voo média. Segundo o 0873-5 no PRO de TAP, nível 050 PRO de TAP. 050 PRO de TAP.